Eu entreguei meu E então vamos ser dois amantes com que a vida nos concedeu. Vivendo num grande romance cheio de amor, mas é preciso um pouco de emoção pra que a gente dependa do outro no seu coração. de amor surge de repente em nossa cama. É o suficiente pra gente tentar ser feliz. Pouco que for, pouco não tem mais fim. O amor não escolhe a idade, o amor não tem preconceito de cor. O amor da gente é bonito, parece infinito, não tem previsão de acabar. Eu tô pedindo amor, eu tô querendo amor. Quero mais, quero mais, quero mais você. Eu tô pedindo amor, eu tô querendo amor. Quero mais, quero mais, quero mais você. Chega pra mim e diz que me ama. Um pouco de amor surge de repente em nossa cama. É o suficiente pra gente tentar ser feliz. As luzes se apagam e a gente se acende. Onde não tem mais luz. Amor não escolhe a idade. Amor não tem preconceito de cor. O amor da gente é bonito, parece infinito, não tem previsão de acabar. Eu tô pedindo amor, eu tô querendo amor. Quero mais, quero mais você. Eu tô pedindo amor, eu tô querendo amor. Eu tô pedindo amor, eu tô querendo amor. Quero mais, quero mais você. Eu tô pedindo amor, eu tô querendo amor. Quero mais, quero mais você. Você é mulher, já sei que você também quer. Então um pedacinho de pecado. Sei, tem fogo, amor, tem paixão. Por trás dessa inibição, tem um vulcão semi-acordado. todo com você no meu caminho. Preciso amar, preciso de carinho. Me toca essa boca bonita pra mim me convencer. Eu sou um pedaço de fogo apaixonado por você. Que eu quero te amar. Me toca essa boca bonita pra mim me convencer. Eu sou um pedaço de fogo apaixonado por você. Me toca essa boca bonita pra gente se entregar. Quem sabe o mundo acredita que eu quero te amar. Esperei o tempo todo e não vi a garotinha que eu queria pra mim. Será que ela não pôde sair? Ou será que foi roubada de mim? Seu jeito meio lindo de peca chama a atenção de todo mundo na festa. É um colírio de doces a peças e tá devendo a mim seu amor. Eu quero chegar na frente. Esperei o tempo todo tocar o telefone da minha casa. Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? Seu jeito lindo eu não esqueço. Naquela festa quando olhou, meu coração feliz me acreditou. Pois tá difícil ser seu amor. Esperei o tempo todo tocar o telefone da minha casa. Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? Seu jeito lindo eu não esqueço. Naquela festa quando olhou, meu coração feliz nem acreditou. Pois tá difícil ser seu amor. Eu quero sempre as pessoas mais difíceis. Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes. Tudo do amor, eu quero chegar na frente. Toda minha maluquez com você mais uma vez quero estar. Te bem com a vida, vou querer te entender. Transa você ao luar, te bem com a vida. Coração, a gente se ama. Na mesa, no chão, a gente se ama. Coração, a gente se ama. Na mesa, no chão, em cima da cama. Toda minha maluquez em você mais uma vez quer estar. Te bem com a vida, querer te entender, vou querer dançar no seu luar, te bem com a vida. Coração, a gente se ama, na mesa, no chão, em cima da te ama. Na mesa, no chão, em cima da cama. Tire perder. E agora já nem sei o que vou fazer se te perder. Eu vou merecer, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor. E agora já nem sei o que vou fazer se te perder. Eu morrerei, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Chorar, oh, oh, não tu que fez esta canção. Já teve amor um certo dia e deixou. Deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do tu que fez esta canção. Como sofreu meu coração e o que o que fez esta canção. A primeira lágrima, a primeira lágrima, a primeira lágrima, a primeira lágrima, a primeira lágrima. Se você soubesse como foi ruim, sabe que o seu amor pra mim chegou ao fim. Só agora eu fui compreender que

preocupado em fazer amor com você, com você. Por mais que eu queira me controlar, não consigo me conter. O desejo explode igual um furacão, e a gente faz até mesmo no chão. Cenas eróticas perdidas pelo ar, esse momento onde a gente vai buscar. Mergulhado em seu suor, deslizando no seu corpo, apagando seus cabelos, eu me sinto como um louco. Tantas coisas você diz no momento do prazer, é de máxima distinga, me quer todo pra você. É tão gostoso o amor que a gente faz, é demais, é tão bonito. É tão gostoso o amor que a gente faz, é demais, é tão bonito. É tão gostoso o amor que a gente faz, é demais, é tão bonito. É tão gostoso o amor que a gente faz, é demais, é tão bonito. Te amo, minha rainha, meu castelo dourado, pois te entender. O que eu posso fazer pra ficar meu amor com você? Chorando. jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho, irmão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me que me mata. São tantas ilusões perdidas, tanto sonho desfeito, e esse é o problema. Mas não tem jeito, você sempre está. Meu pensamento te vejo de pé. A cada momento você é a causa do meu sofrimento. Porque meu Deus, que é muito difícil a gente ser feliz. Foi querer demais quem nunca me quis. Por isso eu vivo a sofrer. Preciso tanto de encontrar alguém que me faça esquecer que estou arrasado de tanto sofrer. Mas na verdade só amo você. Quando eu digo sim, ela diz que não. Ela diz que não me ama e que nunca vai dar o seu coração. Quando eu digo não, ela diz que sim. Ela diz que me detesta e que vai viver sempre longe de mim. E por falar em viver, como é que eu posso viver longe dela? Por ela. E por falar em viver, como é que eu posso viver longe dela? Se estou apaixonado, estou alucinado, maluco por ela. Quando eu digo sim, ela diz que não. Ela diz que não me ama e que nunca vai dar o seu coração. Quando eu digo não, ela diz que sim. Ela diz que me detesta e que vai viver sempre longe de mim. E por falar em viver, como é que eu posso viver longe dela? Por ela. E por falar em viver, como é que eu posso viver longe dela? Tão só com